Mas, felizmente, as coisas não ficaram desse jeito. Em janeiro de 2013, o ano seguinte ao lançamento, o jogo recebeu uma atualização intitulada Versão 2013. Essa atualização corrigiu vários problemas do jogo, além de realizar um balanceamento geral nos personagens. Dessa vez, os personagens causam mais dano e o dano provisório foi reduzido. A velocidade de recuperação do dano provisório enquanto o personagem permanece fora de combate foi reduzida, o rolamento ao se levantar foi enfraquecido, o tempo do modo Pandora foi estendido, a barra de vida parou de sacudir muito durante o dano, aumentou o número de espaço das gemas de 3 para 4, o foco no ataque do lançador durante um combo básico foi removido, e talvez o mais impactante, agora o agarrão remove dano provisório do oponente.